confirmando direita após na remota, chame pronto. MJ-6721, no pouso autorizado, pistão no 0, vento 1,50 graus, 099, check 3. Autorizado, pouso, baixa travada, 6721. 6741 no da web, decolado 239, controle 119, decimal 35, bom voo. 119, 35, bom trabalho. O número 3, aproximação. Controle, ponte, boa tarde, web 6741, cruzando 2000 pés. 6741, boa tarde, contato radar, sobe 340, saída arbor. 340 na arbor, 6741. Azul 4076, desça 2000 pés, ajuste ao 0114. Confira informação para o 4076. Azul 4076, 2014. 2014, senhor. Estou agora 1/2, quase. Vamos que sua transmissão está 2/3. 2/3 ou 4076. Ok, então agora estou ouvindo 5%. Melhorou a minha também, não? Sim. Bom. Sua vida Juliette Torre, 286, bom pouso. Sua Juliette. Alfa Vitor Juliette, na escuta. Na presente, autorizado em curtar, reporta na curtíssima 17, o ajuste no 04, Alfa Vitor Juliette. Inscrições em TAP até 3000 pés, ajuste no 04. Hotel Fox Trot, Wiz, controle. Na escuta. Sua indicada. 316, ó. Reduz a 2509, seu número 3 na aproximação, está seguindo o Boeing 737, 18 milhas à sua frente, com 275 de graus no momento. Ok, reduzindo imediatamente para 250. Agora está autorizado até 4000 pés, 1014 no ajuste, hotel, Foxtrot Wiz. 4000 pés, hotel Foxtrot Wiz. 6721 no táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6721. Alô, 2230 na remota 14, autorizado, chefe táxi. Boa tarde, assim a identificação, desça o 050, vigilância, chegada à maré. Maré, 050, 07000, autorizado sinal do ILS X-Ray, reporte localizador. Juliette, portão 4. Juliette, portão 4. Salvador, muito boa tarde, é o 35490 decolado na Momo, na sua escuta. 5490, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 160, saída Momo, sem restrições na subida. Momo, obrigado, senhor, sem restrição na subida, Momo. F6741, Recife agora, 1260, alterna 1288, bom voo. 360-268-6741. Ou 1697, acende a identificação. Bora, mantenha 360, aguarde a autorização da descida. Sem identificação, desça 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, chegada a marca. 4 mil, avante 5, 2, 4, 0. O Gol no 697, sempre solicita que chame 126, decimal 85, secundário 125, 45. Tá, estabilizar o NERF, azul 40. Torre 1186, bom pouso. 1941, desce 2000, autorizado final do IRS X-Ray. Reporte estabilizado, localizador. 2000, autorizado procedimento, reporte elevado estabilizado. 941. 3566 para o ditado. Para o ditado, então, 3566, para o ditado. Boa tarde, acima a identificação, desceu nível 0, 6200. Vigilância, chegada amarela. Pro de maré da presente, 924. Oi, Salvador, com o W, azul 4076. Azul 4076, check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 08 nós. Autorizado com 08, desde pouso, trem embaixo do lado, obrigado. Alfa Victor Juliette, backtrack autorizado até o pátio 4, solo aos 46. 566, sindicato. Tá com 319, reduzido para 250. Pode manter 250 até próximo de Itap. Afirmativo, 259 até próximo de Itap também. Com 66. Ou até mais. Ou afirmativo, 259. Hotel Foxtrot Whiskey desce a 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. Agora, a 3 mil pés, Hotel Foxtrot Whiskey. 3566 sem restrições até 4 mil pés, e 14 no ajuste. E é, 4, você está 4 mil e 14, 3566? Afirmo. Confirmando quantos a bordo? Ok, livre táxi em frente, pátio principal, Indy Alpha, ponto de espera 18.6, 1014, uma boa viagem. Meia, bom. 2.6, obrigado. Hotel Foxtrot Whiskey desce 2000, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10. Reporte estabilizado, localizador. 2000, autorizado ILS X-Ray. Hotel Foxtrot. O 1941, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Sim, Salva Vitor Juliette, frequência livre estacionar. Nove quatro um, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, bom, na 941. Azul 4076, solo aos 49, liberando via Fox, solo 121 no decimal 9. Liberando a Fox. Trip 5240, sindicato. 240-5240. Reduz até 220, você vai seguir o tráfego da TAM chegando pelo sul, o senhor está empatado em dona agora, ok? 220-5240. Juliette. Alfa chamado para Juliette. O 3566 desce a 3000 pés. 3000 pés, em direção está 3566. Agora em definitiva, sem identificação dessa 4000, vigilância e chegada bom. Se ajuste 1014, no 697. Após a passagem do Boeing da Gol, a linha mantém de solo zero. A 3566 pro Odizona. Muito obrigado pro Odizona, Dantri. 566. 4076 para o portão 3. Portão 3, eu tenho 4076. 24, redução indicada até 2209. Está reautorizado até 050. Meia zero zero, desce zero, meia doze a zero, 2309 na indicada. Hotel Fox Trot Whiskey, complete LS, chame a torre, 1986, bom pouso. Obrigado, até agora. DF 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizado. Positivo, 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reportará estabilizado da 3566. Tem condição de manter 250 mais próximo até Zuna? É, confirma para o da 3566? Afirma, tem condição de manter 250 ainda até Zuna, não? Até Zuna não, um pouquinho antes, tem condição da 3566. Então mantém, agradeço, 3566. Ok, obrigado, vai manter. Prossiga. Boa, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, nosso patrão. Desce a 3000 pés, seção indicada 2109. 3210, indicada 5240. 7 Whisky, pouso autorizado, pistão 90, vento 130 graus, 09 nós. Autorizado a aterrizar até o Fox Trotters. Passaredo 2230, decolar 254, controle 119, decimal 35, bom voo. Coronel 35, grato, mal, boa tarde, bom trabalho, passaredo 2230. Tarde ao passaredo 2230. 2230, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 200, saída arbórea. 200, saída arbórea, passaredo 2230. O TRIP 5240, 200 nós agora. 200 nós, TRIP 5240. Informação de tráfego, 1 hora, 7 milhas e meia, rumo nordeste, está atingindo 2000 agora, uma frequência 320. Você segue esse tráfego na aproximação final. Está autorizado a final do ILF X-Ray e o TRIP 5240. Tem aeronave no TICAS e no visual, TRIP 5240. Boa 941 no Sérgio Lima. No 600, desce a 4000 pés. Ajuste no 013 agora. 4000 pés, ajuste no 013. Boa no 600. Então, 3566, corre de ajuste 1013. 1013, 3566. 35240, desce 2000. Restante cada um no 809. Ajuste 1013 agora. Autorizado direto para o pátio 3, à sua frente, o Hotel Fox Whisky. Agora, 1924. Voo 1924. 5240, desce 2000, reporte estabilizado. Juliette Romeu Torre, 1186, bom povo. Juliette Romeu, grato, bom dia. Tá 3562, 3562, estabilizado, ele é FX Ray. Torre, 1186, bom pouso. Gente, inicialmente mantém o farol de tapão aguardando instruções. Eu tenho duas aeronaves agora na final da 10, um Airbus da TAM e logo atrás do ATR da TRIP, ok? Condições de aproximar para a cabeceira 35, vento 120 graus, 08 nós. Afirmativo, aguardando instruções. Mike Juliette Romeu. Torre Salvador, TAM 3566, passando externo, baixo travado. TAM 3566, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 09 nós. Autorizado pouso na 10, TAM 3566. 2230, prossiga. Autorizaria da presente a pola de data conquista? Ah, não, negativo. Devido ao tráfego chegando na chegada maré. Mantém o perfil da saída. Ciente, manterá. 2230. Trip 5240, complete LS, chame a torre. 1186, bom pouso. 1862 é boa. Salvador, 328, boa tarde, a senhora identificação desse ao 050, vigilância, chegada à maré. O 924 autorizado final do ILS X-Bay, para pista no zero, reporte localizador. Será localizador, 924. Trip 5240. A borda, acione chame táxi, isso que ele usou. Boa tarde, 6721, com a 6721, aguarde a cópia, ajuste no 013. Aguarde a Mike Juliet Romeu, já visto o ATR da Trip Nacional 10? Gente, a retaguarda do ATR da Trip está autorizado o cruzamento da 1028, agilizando na medida do possível. Eu tenho mais dois tráfegos após o Trip, próximo a Duna, ok? Não, o Airbus da TAM efetuando pouso e o ATR da Trip como número 2. Trip 5490, chama o centro Recife, 12545, alterna 12685, boa tarde, bom voo. Trip 5240, apenas para informação, temos um Robson 44 à sua direita, na proximidade para o Itapuã, vai cruzar a final da 1028 sem interferir com a aproximação, ok? Center. O TAM 3566, solo Zuno 600, libere próxima à direita via Eco, solo no 121, décimo 9. Boa tarde. Batidade Romeu, está no visual com a aeronave da Trip. E vai executar um cruzamento na retaguarda do mesmo. Batidade Romeu. Afirmativo, Batidade Romeu reporta cruzando o final da 0-2-2. Botará cruzando o final da 0 Romeu. O Trip 5240, pouso autorizado, pistão 10, vento 1-10 graus, 099. Autorizado, Trip 5240. Boa tarde, eu vou 19243, Bono 924, boa tarde, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre. Para informação, à sua direita, um Robson 44, helicóptero, vai cruzar a final da 1028 sem interferir, ok? Mantendo agora 500 pés. Assim, aguardando autorização de voo, pistão no zero, Bono 924. Sobre vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao curso do localizador. Presente proa, localizador, limite proa. O Mike Juliet Romeu já no visual cruzando a final da 1028, reporta no solo controlado, vento 1-10 graus, 089. Será no solo controlado, mais Juliette Romeu. No 754 para Campina Grande, só um instante, a cópia 1013. No 697 desce 3 mil pés. Tom 10, o 3566. 0, solo 02, libere próxima direita Eco, chama solo 121, decimal 9. Na Eco, 219, 5240. 5240 vai liberar na Fox, senhora. Afirmativo, liberando na Fox, chama solo 121, decimal 9, agilizando na medida do possível. 219, agilizando, 5240. Solo 03, frequência livre, Mike Juliet Romeu. Uno 600, complete LF, chame a torre, Uno 186, bom pouso. Uno 186, quatro erros, Uno 600. Uno 697 para o lote, curva esquerda, até a proa 150, reposto estabilizado, localizador. Guiador 150, reposto estabilizado. Boa tarde, voo no 600. Voo no 600, boa tarde, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre. Aguardando, voo no 600, já está baixado o trabalho. Coordenar com o infraero. 924, solo 05, libere próxima direita via Fox, chama solo 121, decimal 9. Espera, Fox, 1219, voo 1924. Teste teste da 2000 no Glide, se desejar, complete LS com a torre, 1186, boa tarde, bom povo. 2000, obrigado. O táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 1186. O hotel Fox Swiss, que é a... A torre. 0 no 3. Via Mari, 3 na frente, 3, 1 no 3, 3, 3. Salvador, boa tarde, vou no 97, vermelha, ligação e embarcação. Meia, nove, sete, boa tarde, continua a aproximação, aguardando um pistão no zero livre. Autorizado, em frente, parte principal, vai decolar da Delta ou vai decolar da cabeceira? Ok, então táxi em frente, parte principal, Índia Alfa, ponto de espera 18612, 1013, o Lima Kilo Zulu, uma boa viagem. 300, solo 07, liberando a direita via Eco, solo 121, decimal 9. Direita Eco, 219, obrigado. É 00, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, vou no 600. Web G6721, copia? Pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, meia dúzia nós. Reposição. 19.35 e o transponder é o 5072, o WebJet 6721. Fortaleza 330, decola da 10, curva esquerda, mão próxima, vai estrelar o Petrulu 19, 1935, 0072, pronto para o feedback de treinamento no 04. Ciente, aguarda um instante para iniciar no 4. Antes da Juliette, vou 1924. 1924, vai observar a aeronave à sua esquerda, após Juliette para o portão 1. Após Juliette para o portão 1, vou 1924. 1500 pés via corredores, após que você vai Vitor, Índia Juliette. Ok, tá livre, ok? Até a posição 1 aí do Pat 3. Não.